Mas é mais inteligente que um computador. É, mas nem todos são assim. Vamos ouvir o que a Poké Agenda diz do Slowpoke. O Slowpoke não gosta de se mover. Tudo sobre ele é devagar. Demora mais ou menos 5 segundos para descobrir que está sentindo dor. Para evoluir, apenas mergulhe sua cauda no oceano e espere uma concha mordê-lo. Se você tiver paciência, este é o Pokémon ideal.